Olá, ouvinte! Eu sou Fernanda Eggers e você está ouvindo Despautada, e este é um Despautada Indica. Em outro Despautada Indica, eu acho que no que eu falei da HQ Maria Chorou aos Pés de Jesus, eu mencionei a série The Foreigners. Eu até coloquei um áudio que está em norueguês e não dá para entender, mas dá para pegar o espírito da coisa. E agora é hora, porque eu tenho que recomendar que vocês assistam essa série. As we are hearing, this is happening in a number of locations all over the world. Unofficial observations seem to be pointing in the same direction, that individuals from the past appear. Allir þessir weslingar eru bornir þúsundir samra aftur. En liggja þeir það? Til það farið. Sér þú hvíta krist? Lóð þín falla som flúgur. En skjald með er óðinn sem standa. Kom þú niður frá trotsi þínum. The Foreigners foi lançada em agosto do ano passado, de 2019, e é uma série norueguesa lançada pela HBO Europe. O que quer dizer que eu não vou dizer o nome de nenhum dos atores, porque eu não vou passar essa vergonha, porque já basta eu aqui tentando fazer isso em inglês e em espanhol, não é mesmo? E é uma série maravilhosa. A primeira temporada tem só 6 episódios, são curtinhos, são muito envolventes e é muito interessante ver como as coisas são diferentes nos países nórdicos. Primeiro eu vou falar do que é a série, certo? O nome The Foreigners vem da junção de before e foreigners, ou antes e forasteiros. Porque o que acontece? As pessoas da região aparecem no futuro. No caso, seria o presente, seria a época em que a gente está vivendo. E aí vem os noruegueses do século XIX, os vikings, a galera da Idade das Pedras, da Idade Média, todas aparecendo na Oslo atual. E aí, quando um dos protagonistas olha para a TV, ele nota que está acontecendo em todo o mundo. E achei ótimo esse recurso de mostrar o policial dentro de um ambiente público, virando para a TV da sala de espera e vendo aquela notícia das pessoas do passado aparecendo também nos Estados Unidos, e depois disso corta totalmente para a Noruega, para as coisas que estão acontecendo em Oslo, para ser mais específica. E o que acontece? É uma série meio policial, rola uma investigação. O protagonista que eu mencionei se chama Lars e ele é um investigador da polícia dos tempos atuais que está investigando o assassinato de pessoas que vieram de outros tempos, dos Beforeigners, que eu esqueci como é que eles chamam na série. E aí a gente tem também, ao mesmo tempo, a entrada de Alfdir, que ninguém nem na série consegue falar o nome dela certo, a não ser ela mesma e os outros amigos vikings, que eu amo de coração. E, obviamente, Lars, porque ele toma esta decisão de que vai tratá-la com o respeito que ela merece, porque é uma ser humana. E aí tem todo este drama, porque é uma viking na força de polícia, é a primeira, é uma tentativa do governo, do Estado, digamos assim, de mostrar para as pessoas que sim, é possível ter forças policiais mistas atuando na sociedade e também em outras esferas. A tentativa é de tentar desfazer ou... Como é a palavra que a gente gosta hoje em dia, meu Deus? Desconstruir. Uma tentativa de desconstruir o preconceito que existe contra os Beforeigners, contra os forasteiros do passado. E é muito interessante a gente ver esse paralelo em relação a outras minorias, né? A série, ela tem um ritmo muito bom. A gente não espera muito que séries europeias tenham esse tipo de ritmo, porque a gente está acostumado com produções estadunidenses. Mas ela tem um ritmo muito bom, ela já serve pra gente quebrar este preconceito de que vem de um país que a gente não está acostumado a ver coisas e vem de um idioma que a gente não está acostumado a ouvir de forma alguma. E vale demais a pena, vale demais você encarar os seus próprios preconceitos contra produtos que venham de fora e até mesmo contra produtos do Brasil, não é mesmo? A gente acaba criando um preconceito com a cultura nacional, com as obras que são feitas aqui, porque a gente está acostumado com as obras que vêm dos Estados Unidos e acha que elas são lindas, maravilhosas e o padrão para todo mundo. E não é assim que devia ser. Mas achei que não deixa nada a dever, assim, a desejar de obras de outros países mais populares em termos de produção para TV. E a HBO tá lá, né, garantindo essa qualidade. E não, você não vai encontrar isso em nenhum serviço de assinatura de vídeo por streaming. Então, não está na Netflix, não está na Amazon Prime e não está na HBO Go. Você vai ter que partir para meios mais antigos, para formas que nós, elder millennials, aprendemos a fazer as coisas, a ter acesso às coisas na internet, que é o famoso download. E aí eu não vou dizer para você, olha, vai lá, este é o site para baixar, porque imagina, né? Eu estaria aqui dizendo, sim, seja um pirata. Mas é isso, basicamente eu estou dizendo sim, seja um pirata, vá abaixo, porque vale a pena. Eu não posso fazer nada se a HBO resolveu não distribuir no Brasil. De repente a gente vai, assiste, todo mundo gosta e escreve lá no Twitter: Beforeigners, please come to Brazil. HBO, por favor, inclua na sua lista brasileira, porque o mundo merece conhecer Beforeigners. Então é isso, vá assistir a série, porque ela tem... Gente, eu não podia terminar. Eu não posso terminar isso. Eu não falei nada de Alfdir e a amiga dela. Eu não falei nada do monte de coisa que a série discute. Então não vamos terminar. Porque o que são as mulheres vikings da série, meu Deus? Eu não estou nem aí se elas são historicamente corretas ou incorretas. Porque elas são as vikings que nós precisamos. A gente tem a melhor amiga da protagonista lidando com uma doença séria e a protagonista não sabe disso até um certo ponto. É, rola todo um drama. A gente tem importantes figuras históricas que vieram para o presente e que armam o cenário para conflitos na segunda temporada, porque isso não foi resolvido, isso ficou só o gancho para se resolver. Temos uma crítica bem interessante, quer dizer, na verdade é uma crítica que eu vou fazer à polícia, a essa coisa da violência ostensiva da polícia, que a gente está super acostumado no Brasil e nos filmes, porque estadunidense aparentemente ama meter arma em tudo e você resolve tudo na base da bala e tudo certo. E aqui a gente está seguindo a mesma fórmula, né, para o genocídio da nossa própria população. Eu não vou falar muito sobre isso, porque esse é um despautado indica e a ideia é que seja curto. Mas você já sabe do que eu estou falando. A polícia norueguesa não leva arma. A arma fica guardada num cofre. Existe uma pessoa responsável por pegar esta arma, ele entregar a arma e resolver tudo. Depois que você termina o seu uso com a arma, você tem que devolver para o cofre. E o ideal é que você não precise dar nenhum tiro. Eles estão numa investigação séria e envolve criminosos violentos, que é justamente esse assassinato e essa série de assassinatos que desenrola para descobrir que mulheres de antes, né, mulheres do passado, assim que surgem, ao invés de elas receberem uma assistência do Estado, que é o que acontece com a maioria das pessoas que chega, o Estado armou um esquema, o governo norueguês armou um esquema para receber essas pessoas, levar para uma quarentena de descontaminação, onde elas são tratadas de forma completamente desumana. Mas ok, elas têm alguma assistência, e por mais que ela não seja ideal, elas são ensinadas como viver nesse tempo, ou pelo menos foi o que me pareceu, porque tem um monte de gente que escolhe viver como vivia na sua era, ou que resolve se adaptar aos novos tempos, e também pessoas do presente, pessoas da nossa era, que resolvem viver como pessoas do século XIX, porque sim, porque acharam bonito, acharam legal, acharam elegante, gostaram das morais e bons costumes da época e foram. Ou até que querem ser pessoas de tempos anteriores a esse. E aí, obviamente que nem tudo é perfeito e que as pessoas responsáveis nem sempre chegam para receber os Beforeigners antes desse outro grupo, e a ideia deles é, sim, sequestrar mulheres para prostituí-las. E aí a polícia vai investigar essas coisas, obviamente alguém resolve que ter uma arma é uma boa ideia e pega-se a arma, e acontecem conflitos por conta disso, que eu não vou contar quais são porque foram muito interessantes e é uma forma muito interessante de se comparar com o que a gente está acostumado a ver. Eu não estou dizendo para você que a Noruega seja uma maravilha, oh meu Deus, que lindo, tudo é feito assim, ninguém dá um tiro nunca e todos dão as mãos e saltitam alegremente em direção ao arco-íris, porque é um país que tem vários preconceitos, e agora com os refugiados de outros países, que eu não duvido que alguns devam estar indo para lá ou já tenham ido para lá em outras épocas, esse preconceito e essa xenofobia que são muito fortes na Europa se afloram, né? É até um paralelo interessante que a série traz. E aí outra coisa que é muito interessante na polícia é você ver a sala de interrogatório. O interrogatório da polícia é feito numa sala que você olha e diz: ok, isso parece o consultório de um psicólogo no Brasil. Não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver em obras brasileiras ou estadunidenses, onde existe uma situação sempre de confrontamento do acusado, do investigado e da força policial, enquanto lá não existe nada que se interponha entre eles. O investigado, ele se senta numa cadeira, o policial senta-se numa cadeira na frente ou do lado, existem várias poltronas muito confortáveis na salinha mostrada na série, e as pessoas sentam lá e parece, bom, parece uma conversa por conta da forma como as coisas estão dispostas. Você vê a série, você vê que sim, é um interrogatório. Mas não tem aquela mesa no meio, por exemplo, e aquela atitude hostil em relação aos suspeitos, como se tem em todas essas séries de polícia que a gente consome aqui, todos esses enlatados, CSIs e Law and Orders e todos os filmes e tudo mais. Só pela diferença como algumas coisas se dão lá e aqui, pelo menos que se dão na ficção, porque afinal de contas eu não fui lá, cometi um crime e fui interrogado. Elas são muito interessantes de se analisar e ver e comparar. E várias outras coisas que são menores e que a série vai apontando. Existem críticas à religião, existem críticas a formas como a mulher é tratada na sociedade, mas muito leves. Eu acho que a maior parte das críticas é sim a situação de refugiados, mas tudo meio leve, assim, no sentido de que não é o plot principal, não é o foco principal da série. A série apenas mostra, olha, existem estes problemas nessa nossa sociedade fictícia, Por exemplo, uma das coisas que acontece é que por conta da explosão populacional, porque não para de chegar gente de outros tempos, começa-se a ter um desequilíbrio econômico no país. E a sociedade tem que lidar com isso. Mas essas coisas todas a gente pode enxergar como... Leve isso para sua realidade e altere um pouquinho o nome ou outro e veja onde é que esses erros estão acontecendo no nosso mundo de uma forma muito mais séria e evidente e urgente. Então é uma série que eu recomendo demais. Eu acho que se você tiver a oportunidade de entrar aí na internet e souber os caminhos para... se dar esta oportunidade, eu acho que você devia fazer isso. Eu recomendo demais que você faça. E nos vemos no próximo episódio, onde eu vou trazer indicação de alguma outra coisa ou uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Eu estou nas redes sociais, @despautada, @fernandaeggers, principalmente no Twitter e no Instagram. E nos vemos no próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo para vocês.